Olá, cavalheiros e senhoritas. É meio cedo. Eu sempre demoro bastante para postar, eu acho. Mas eu resolvi os problemas técnicos que eu tava. E tá tudo certo agora. E eu sinto até que eu me adaptei já ao ócio das férias, então... Eu tô me sentindo bem produtiva esses dias, até... Estudando alguns assuntos que eu tinha separado para eu estudar. Agora nesse período de férias, tá um calor infernal e eu não vou poder nem gravar com um ventilador, vai ser uma droga isso. Eu já testei aqui e o ventilador fica fazendo um zumbido horrível na gravação, não dá nem para me ouvir direito, então vai ficar assim mesmo, né? E eu decidi falar um pouco sobre o desenvolvimento da crença, né? Dos mitos na pré-história. E eu vou continuar com isso, eu pretendo seguir e falar sobre as civilizações da antiguidade e fazer um percurso mesmo sobre o pensamento metafísico, como ele evoluiu, né? Desde o ser humano primitivo até hoje em dia. Então, de agora em diante, assim, o que eu já estava fazendo antes também, de certa forma, um pouco, eu pretendo me focar nisso, mas também não vou fazer isso um compromisso, assim, né? Porque às vezes me dá vontade de falar algo completamente diferente, talvez eu pare e comece a falar de algo completamente diferente no meio, né? Mas... É porque, para falar disso, é interessante que se faça uma ordem cronológica, sabe? Para que não se perca completamente algo que eu tenha dito antes e tenha que explicar tudo de novo. Isso daí seria muito chato. Mas, enfim. Em suma, hoje eu vou falar sobre o ser humano primitivo, basicamente. A crença do homem primitivo. Bem, o primeiro deus da humanidade que nós temos registro histórico, obviamente, são vários, né? Mas o primeiro deus de maior importância foi um urso. É sério. À primeira vista é uma coisa absurda, né? Por que um urso? Por que o urso? Mas a justificativa disso é muito interessante, sabe? E eu sei que é absurdo falar de tempos tão distantes do nosso e tentar literalmente reconstruir como o mundo era àquela altura e entender profundamente o pensamento, né, desses povos primitivos. Mas, enfim, por que o urso, afinal? E há uma justificativa para isso que é muito interessante. Vamos lá. Pense em um cadáver. Um cadáver fresco, recém-morto. Ele poderia muito bem ser alguém adormecido, né? E o urso está lá adormecido meses e acorda. Eu levaria esse urso como uma divindade. E você? Eu levaria como uma divindade. Ou seja, o urso, ele representava a transcendência da morte. Foi o primeiro elemento em que causou esse sentimento de transcendência da morte. O urso, ele teria algo de imortal. E nisso o ser humano via na natureza a eternidade. É claro, não estou dizendo que houve um grande momento em que alguém viu um urso acordar e de repente... espalhou para todo o resto da humanidade. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que, progressivamente, de diversas formas, o ser humano via na natureza a eternidade. Ou seja, ele observava os ciclos da natureza, ele observava o inverno em como tudo parece sem vida, como não há nem para ele mesmo o que comer, e via a primavera surgir novamente. Ou seja, ele percebia que a natureza, ela ainda... Nos momentos em que ela parece fraca, em que ela não parece fértil, ela retorna de novo fértil. Ou seja, se podia contar com a renovação da natureza. E com isso, por mais que nós, hoje em dia, em uma maneira, a gente pareça tão distante da natureza, para o homem primitivo, ele era a natureza pura e simplesmente. Independente da diferença óbvia entre um ser humano e um animal, ainda assim se via como ligado intimamente com a natureza. Então, se tinha a noção de que a morte é apenas um estágio da vida, que tudo existe eternamente. E ele, como parte da natureza, ele também deveria renascer, ele deveria ser renovado. Ou seja, é o que eu quero dizer com isso. O pensamento religioso, no sentido de fé, ele não surge, como diria um marxista, por exemplo, de uma justificativa para uma hierarquia de classes. Não é algo que foi ditado por um mais forte ao mais fraco. Não é como se o mais forte dissesse: ó, eu tenho ligação com o divino, entendeu? Você não tem, então você tem que me obedecer. Não é algo estruturado dessa maneira, do tipo, vamos fazer aqui uma reunião e criar uma conspiração e dominar vários povos e tudo mais. Em nenhuma maneira seria algo desse tipo, mas algo natural da integração da nossa consciência para o mundo, essa reflexão da eternidade do mundo. E tudo isso começa no momento que o ser humano começa a perceber o quê? A morte. No momento que começa a sepultar os mortos. Junto disso, que surgem esses cultos. E o xamanismo, ele é a forma mais antiga de culto. E eu vou falar um pouco sobre ele, né? Era a forma de culto desses nômades neandertais. E nômades, caso você não se lembre o que significa, né? É um estilo de vida onde é um estilo de vida viajante. Então, se usava os recursos de uma região, se mudava para outra região e assim consecutivamente. Por quê? Porque não dominavam a agricultura. Então, não tinha maneira de fazer as coisas nascerem quando a natureza não quis que nascessem naquele momento. Então, estando completamente submisso à boa vontade da natureza, se tinha esse estilo de vida, né? E o xamanismo, ele acreditava que tudo que existe tem alma. Ou seja, ele introduziu a crença de que sobre todas as coisas existe algo que as anima. Em princípio, tudo funciona sobre algo que as anima. E que tudo está interligado em algo que seria como uma grande alma. Esse conceito, ele se chama animismo. E eu acho isso muito interessante. E se vê no progresso, né, do desenvolvimento de outros cultos, de religiões, como esse pensamento ele se torna presente. Então, tudo existe, ok, ele é animado por um mesmo princípio. E uma coisa interessante é a arte, ela nasce justamente disso. Os xamãs, né, eles eram os mestres dessas tribos e eles eram os supremos líderes, basicamente, dessas tribos. E ele era tanto quanto um líder de guerra, vamos dizer assim, quanto a figura espiritual. Coisa que tem que se ter noção quando vai se estudar esses líderes de um passado primitivo, é que não existe dissociação. Na nossa mente tudo já está dissociado. Mas na mente deles não existe dissociação. Não existe dissociação entre magia, não existe dissociação entre ciência. Aquele que tem um papel de destaque na sociedade, parece até que já tinha desenvolvido sociedade, não. Mas na tribo, ou qualquer que seja, aquele que tem maior destaque ele é necessariamente uma figura espiritual, de alguma forma, de ligação espiritual. E os xamãs, eles traçavam com pedra, com tinta, né? Nas paredes eles traçavam os planos de ataque. Não falo assim, planos de ataque sobre uma tribo rival em si, mas planos de ataque diários, coisas sobre, sobre caça, sobre esse tipo de coisa. E eles faziam isso em uma espécie de ritual. Então, muitas vezes tinha dança, tinha música, né? E o xamã, ele fazia isso em uma espécie de um estado de transe, uma auto-hipnose, às vezes até usando alguma droga que seja. Mas é muito interessante essa relação. As pinturas rupestres, né? Que são a mais antiga forma de arte visual, obviamente. Ela, se você não considerar entalhes de armas, né? Normalmente se enquadra dessa forma, por exemplo. Os entalhes que se faziam em armas, eles eram importantes. Eles obviamente tinham um contexto espiritual também. Tudo tem um contexto espiritual. Então, como eu disse, não tem associação. Então, se esses, você pode considerar até esses entalhes de armas como a primeira demonstração de capacidade artística. Dentre as qualidades que constituem um ser humano, poderia se dizer isso. Mas, eu estou falando sobre as pinturas. No caso, elas eram feitas assim, em uma espécie de ritual, né? E esse ritual todo, tudo isso, nada mais era do que uma maneira de encorajar os guerreiros da tribo. Então, essa era a função primordial da arte. Encorajar o ser humano a enfrentar o mundo e afirmar a grandeza da humanidade para si. Não que a arte ela tenha hoje em dia qualquer coisa a ver com isso, né? Geralmente, muitas vezes, tem até o objetivo e o efeito contrário, que não é, com certeza, engrandecer o ser humano. E com as pinturas das cavernas, né, vem a adoração de imagens, uma reprodução das ideias como símbolos, ou seja, feitiços de máscara, culto de totem e também criação de simulacros. Simulacros são, por exemplo, vodu. Basicamente, criação de algo à imagem daquilo que é real, basicamente, seja a figura de uma figura humana, um animal, seja tudo isso uma representação criativa de algo que existe na realidade. E essa representação criativa de algo que existe na realidade é magia, né? No mundo primitivo, isso é magia também. E não é à toa, né, que costuma ser tão difícil tirar fotos de tribos isoladas. Por quê? Porque essa ideia da representação de algo, da realidade, dá poder do ser humano sobre aquela coisa. A representação de algo da realidade te dá poder sobre aquilo que você representa. Isso é muito legal, bem interessante. Então, quando eles faziam aquelas pinturas nas cavernas, no geral, aquilo era feito antes da caça, então ele não está contando a história de como foi a caça. Não, o xamã está dizendo como será a caça, entendeu? Já estou vendo aqui, ó, já estou vendo realizado. Então, geralmente, eram feitas mais como uma forma de encorajamento do que uma forma de registro, entende? Do que aconteceu. Ou seja, se reproduzia a imagem. Daquilo que ainda não aconteceu. Era como uma forma de, literalmente, abre aspas, prever como o futuro seria. Os aborígenes americanos, né? Eles acreditavam até que eles perderiam a alma com isso. Você já deve ter ouvido falar dessa história, né? E é mesmo assustador. Como seria explicar o funcionamento de uma câmera para um ser humano tão primitivo como esse? Seria difícil explicar o funcionamento de uma câmera para um ser humano médio comum no mundo moderno. Se você parar para analisar como as pessoas geralmente têm interesse sobre as coisas, provavelmente você não conseguiria explicar como é que funciona a câmera para essa pessoa. Imagine para um ser humano primitivo, pré-histórico, né? Então, com certeza, se eu fosse uma índia e alguém tirasse foto de mim, eu sairia na facada com esse ser que tirou a foto de mim. Imagina, você pegar uma imagem impressa que é exatamente, parece, não sei, exatamente igual a você. É bem absurdo. Inclusive, saindo completamente aí do primitivo e do homem das cavernas e entrando no Egito, por exemplo, tão quanto isso permanece, isso não desaparece, esse conceito da imagem, né? Tô morrendo de sede. Enfim. Então, quando alguém morria, se fazia uma escultura dessa pessoa. E essa reprodução, ela teria que ser muito fiel. Quanto mais fiel ela fosse, melhor. Porque isso significava que aquela escultura é a morada alternativa do espírito. Então, se vê o quanto essa noção até mesmo da fidelidade em uma cultura, a fidelidade da reprodução de uma imagem, ela tem esse sentimento de que aquilo significa necessariamente que você está tirando algo de dentro de mim, a minha alma, e colocando em outro lugar, porque você está reproduzindo algo de mim. Enfim. Sobre os totens, eu não falei sobre os totens, e é interessante. Os totens era como se fosse, vamos dizer, um telefone espiritual. Então não sei se você sabe ver o que é um totem, se você já ouviu isso em algum lugar. Provavelmente você já viu, mas talvez você não saiba o nome desse objeto. Mas é como se fossem, geralmente é entalhado em pedra ou em madeira, né? E são vários animais, né? Dos animais divinizados, colocados um sobre o outro, às vezes até personificados um pouco de uma forma humana, né? E eles eram assim, como um pedaço de madeira, um tronco mesmo. Para eles isso era como se fosse, isso se encontra em diversas culturas primitivas. Provavelmente quando se pensar nisso, você deve pensar nos indígenas daqui mesmo, daqui, abre aspas, da América do Norte, né? E as máscaras, elas também têm uma. Peraí, eu falei? Não, eu não falei, acho que eu não concluí o pensamento. E esses totens, eles eram como se fossem antenas, assim, de comunicação com os outros mundos. Essa seria a função do totem. E sobre as máscaras têm um sentido muito interessante. Elas significavam uma incorporação do animal interior. Pensando nos animais como divindades, né? Ou seja, era a incorporação da divindade. Eu gosto delas, elas são 100% bizarras, essas máscaras. Eu colocaria na porta da minha casa, sabe? Para assustar as visitas inconvenientes. Bem, todos esses itens mágicos, eles são expressões de ideias. São chamados de, abre aspas, fetiches. O que é um fetiche? Ignorando o significado moderno da palavra, é atribuir poder a um objeto, tornando ele uma representação interior. Certo que você tem o seu fetiche, com certeza. Qualquer objeto que você tem um grande apego, tá? E para você ele representa alguma coisa, seja algo que foi presente de um ente querido, ou alguma coisa do tipo, enfim, quer que seja, aquilo é o seu fetiche, falando nesse sentido. Esses povos primitivos, eles não tinham a escrita, né? Não à toa são referidos como pré-históricos. Esse é um dos motivos para isso. Mas, com certeza, essa era a forma deles de escrita. Eu gosto de escrever, eu acho muito importante escrever para organizar os pensamentos. E eu vejo que essa criação desses objetos é em si uma forma de organização de pensamento para eles que ainda não tinham desenvolvido a escrita. Então, esses sensos de incorporar os ancestrais, né, incorporar o animal interior, que é, no caso, a função em si da máscara, eles são, assim, anotados por toda parte. Anotados, né? Como uma lembrança do que fazer, do que acreditar, do que não esquecer, de quem eles são. Então, essa parte de incorporar os ancestrais, eu fico pensando, é tão difícil perder alguém, alguém próximo a nós morrer, por termos essa consciência de que não vamos poder mais conversar com aquela pessoa também, não vamos ter contato e literalmente pode provocar a impressão como se a pessoa tivesse sido apagada. Então você tem uma expectativa de que ela estaria em um lugar, que ela estaria fazendo uma coisa, mas ela não está mais. Por quê? Porque ela morreu. E nós temos tanto registro de tudo que acontece, né? A gente tem fotografias, mensagens, etc, etc, vídeos. E nada disso é suficiente mesmo para de fato, vamos dizer, matar a saudade de alguma pessoa próxima que é morrido. Ainda mais difícil seria há milhares de anos atrás, não é? Isso sim seria literalmente, né, como se a pessoa tivesse sido apagada. Então, dá para entender muito essa noção do contato com os ancestrais, né? O que poderia ser mais importante do que se lembrar dos seus ancestrais? E se manter forte na natureza, incorporar o animal interior, né? Então, essas noções dos pré-históricos, elas não se perderam de jeito nenhum. Elas se desenvolveram, elas foram se desenvolvendo e formaram as religiões que nós conhecemos. Em tudo você vai encontrar uma fagulha que seja disso, desses seres humanos que ainda são, claro, tão distantes e tão difíceis de se compreender para nós. Mas ainda é possível estabelecer uma conexão com isso, justamente porque tudo que formou aquilo que eles prestigiavam, né, é tudo que ainda forma o mundo, o nosso mundo. Ainda existe ali uma primitiva estrutura psicológica que eles tinham, que ainda é a nossa estrutura psicológica. Então, acaba que a fé, né, por si, ela parte desse confronto com a morte. E ela nega a morte, efetivamente, por confiar na capacidade da natureza de renovação. Isso é muito bonito. E o meio de se conectar com a natureza é a criação, é o processo da criação, né? Através da criação dessas máscaras, do totem que se comunica com os outros mundos. E tudo isso nada mais é do que essa forma de estar conectado à natureza. Então, quando se vê a resistência, né, do espírito humano, se vê essa resistência do espírito humano em cada fragmento que se encontra de um passado remoto. A beleza disso, ela não tá tanto nas imagens, porque não, de fato não existia uma complexidade técnica que para nós hoje em dia é mais interessante, né? Mas a beleza disso tá nas ideias do que aquilo representa, né? Quando se vê uma máscara como aquela, o que se vê é uma criatura que é tão fisicamente frágil, né? Existiam máscaras que eram gigantescas, máscaras que... Como é que o sujeito usava aquela máscara? Uma máscara gigantesca, pesada, que nem aquela, né? Mas é uma imagem tão interessante, é uma imagem tão interessante que pra mim me provoca uma coisa tão... tão intensa, sabe? Pensar sobre isso. Nesse poder que o ser humano primitivo tinha de se afirmar como algo muito maior do que ele realmente é. E é isso que nos levou até aqui. Entende? Por isso eu não tenho religião, como você que me escuta deve saber, mas eu te pergunto, dá para negar a capacidade construtiva da religião? Dá para negar o fundamento que isso tem com a natureza, com tudo? É essa capacidade de nos vermos como uma coisa muito, muito, muito maior do que nós realmente somos. Um urso, que seja uma águia, um tigre, desde o princípio da existência, que fez com que nós crescêssemos. Então a máscara, ela é o quê? Ela é o escudo para se encarar o mundo. E hoje em dia tudo é completamente diferente, completamente diferente. Nós somos impulsionados pelo mundo a sempre nos vermos como pequenos, frágeis e ridículos completamente. E eu não nego que parte de nós é ridícula, tá? Mas hoje em dia, o ser humano, ele tem essa tendência de se ver completamente como um animal e querer justificar a sua animalidade, sempre. Sempre. Você tem algo que é precioso dentro de si e o que você faz? Você ignora e cria justificativa para a sua animalidade. Não tem justificativa. Seja um mistério de criação divina, seja um erro que seja da natureza, que nos deu consciência, seja lá o que isso for, você não pode negar que isso é extraordinário. Você não pode negar o que a sua consciência diz para você. Não pode negar esse desejo de grandeza que existe dentro de si e se justificar como um animal. Isso daí é uma coisa que é inaceitável. Então, nós temos esses seres humanos esqueléticos, né? Que se esforçavam ao máximo para ter o que comer, né? Em primeiro lugar. e que se viam como gigantes. Não é uma relação do tipo, ó, a natureza é gigantesca e medonha, trovões e maremotos e tudo. Agora eu vou pro cantinho ali da caverna chorar. Porque eu tô. Tem ideia? Se é horrível pra gente sair de casa hoje em dia, imagina há 100, 200, sei lá, 1.000 anos atrás, como que isso seria? A reação desse ser que era tão fraco diante do mundo, não era de ir para um cantinho, ah, a natureza é horrível, não vou lá para fora não, não sei o quê. Não, é algo extraordinário, é algo que ele criou para si e para o reflexo, como seu reflexo no mundo, é de que não, eu não sou frágil, eu sou gigante. Eu sou como uma águia, eu sou como um tigre. Eu sou muito maior do que eu pareço. E nós desejávamos nos unir aos animais e ter a liberdade que eles tinham, que o nosso corpo não permitia, né? Então, voar, viver no fundo do mar, nada disso nos era permitido pela nossa condição física, mas a eles era permitido. E falando no urso de novo, né? Essa relação entre a divindade não significa que o animal ele seria somente um objeto de adoração e por isso ele não seria um alimento. Não, o quão perturbador é isso? É uma coisa. É muito interessante, é completamente. O urso é o seu Deus, é a sua divindade, e então você come a sua divindade? Pode-se pensar isso, mas de fato, eles comiam a carne do urso em rituais, então. E isso segue para diversos outros animais. Então, se tem culturas que divinizam certos animais e não comem esses animais. Mas tem culturas que divinizam os animais e comem os animais. Claro que se pensava que quando você comia a carne do urso, ou seja, não é todo dia que você vai comer a carne do urso, entende? Nessa ideia aí. Tem um dia especial, que é um dia de ritual, em que se come a carne do urso. Então não é como se isso fosse também uma coisa muito, muito corriqueira. Mas isso se chama. Isso é um conceito que se chama imolação espiritual. Ou seja, se alimentava do urso, que no caso o urso tem um papel de criador, abre aspas, ele é a divindade. E através dessa alimentação se ganha o poder dessa divindade. E esse é um padrão que se vê em muitas religiões, esse sacrifício do criador pela criatura. De se alimentar do Criador. Isso me faz pensar até de uma forma meio tortuosa, né? Fazer essa relação. Tô falando de homens primitivos comendo carne de urso e agora eu vou falar de Jesus Cristo. Tudo bem, eu vou falar aqui a relação que me veio à mente. O sacrifício de Jesus Cristo, para mim, é um perfeito exemplo de imolação espiritual. Quer dizer, até mesmo nessa noção do sacrifício da divindade, né, pela humanidade, pelo progresso da humanidade espiritualmente, né, pelo esclarecimento da humanidade sobre Deus, no caso de Jesus Cristo, e até mesmo quando se pensa nas hóstias que se come, né, nas missas. Se come, parece que é um lanche, não. Você põe. Você simplesmente põe na boca, né? Então, até mesmo nas hóstias, se tem esse símbolo, né, de alimentação do Criador. E estudando sobre isso da imolação espiritual, eu também andei lendo um pouco sobre a origem do mito dos lobisomens. Falava disso também. E parece que o mito dos lobisomens, ele surgiu da crença de se tomar o poder do lobo, também ao comer a carne de lobo. Então, era algo como, claro, caçar e matar e comer um lobo não parece algo fácil, né? Vamos admitir. Ou seja, quando um guerreiro que tão eficientemente caça e come um lobo, de tanto ele conseguir comer carne de lobo, ele se torna um lobo. Ele se torna um lobo. Então não é só no canibalismo, que é o que você mais possa passar pela cabeça, de que se tinha essa noção de adquirir poder ao se alimentar, né? Não é só do inimigo que se tem essa noção de adquirir poder ao se alimentar dele, mas das próprias divindades se ganha poder ao se alimentar das divindades. Claro que esses bárbaros, eles eram assassinos, é verdade. E eu espero que você não tenha entendido nada disso que eu falei, de forma que ele defendeu uma ideia de o bom selvagem, entende? Que eles eram mais puros ou que eram nada disso. Eu só falo aqui, estabelecendo essa relação íntima que mesmo de um passado tão remoto é possível se identificar com eles. Não se pode negar o quanto revelam de nós.